É, o sol quando desponta logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Audição esta que está em seu 13º ano no ar. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E nesta manhã de domingo, nós estamos via fone recebendo a voz linda do apresentador Chico Santoro, que dá o seu bom dia para os nossos ouvintes. Tudo bem, Chico Santoro? Oi, Rubens, tudo bem? Um bom dia para você e todos os seus ouvintes. É um prazer falar com você nesse programa magnífico que você vem conduzindo há muito tempo aí pela Rádio USP. No dia 8 deste mês, coincidentemente no Dia Internacional da Mulher, a nossa Rádio USP aqui de São Carlos colocou no ar com Chico Santoro a sua produção magnífica, que é o Chega de Saudade. A estreia foi maravilhosa, grande índice de audiência e uma coletânea musical maravilhosa dedicada às mulheres. Chico, nossos parabéns e gostaríamos que você relatasse para os nossos ouvintes como que será esta audição no ar pela nossa Rádio USP aqui em São Carlos. Fique à vontade. Oi, Rubens, muito obrigado pelos seus elogios, mas o elogio acho que vai para a música popular brasileira, assim como o seu programa, o nosso, já é uma fase um pouquinho posterior, né, que é baseado aí no surgimento da bossa nova, mas sempre resgatando as coisas mais antigas, que, aliás, influenciaram todo esse período aí, todo esse movimento da bossa nova, e coisas posteriores que são os reflexos da bossa nova, que até hoje está aí no ar e pelo mundo todo, né? O resgate da bossa nova aí, principalmente lá no Japão e outros países da Europa, e o jazz, né? Que influenciou e passou a ser influenciado também pela bossa nova. Então, basicamente, o programa Chega de Saudade vai se fundamentar ou se basear na bossa nova, mas sem deixar de lado essa maravilha da música popular brasileira de todos os tempos, né? Sem dúvida alguma, Chico, o programa vai no ar? Todas as quartas-feiras, às 18 horas, e é reprisado aos sábados, às 23 horas. Muito bem, você que é um expert na música popular, nesse movimento maravilhoso que foi a bossa nova, revelando para o mundo músicos como Tom Jobim, a turma do Tamba Trio. Puxa. E maestros consagrados que se firmaram mais ainda, como Léo Perac, como Lírio Panicali, como Gaia e como outros famosos. O que você tem a dizer sobre o movimento musical atual? Certo. Entendeu ou não? Sim. A gente sempre sobra algumas coisas, né? De alta qualidade. Assisti, inclusive, um show recentemente de Leni Andrade e os Cariocas. Os Cariocas são de 1942, o Conjunto Carioca, que você bem sabe, você toca aí no seu programa, sempre resgatando esses valores. E os Cariocas estão aí tocando até hoje. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de apresentação, e os reflexos da bossa nova, como Chico Buarque, Edu Lobo, etc., a gente tem uma submúsica aí tocando em praticamente todas as rádios do Brasil, né? Infelizmente. É, você sabe muito bem disso, porque pelo seu bom gosto e pelo seu conhecimento, que é uma submúsica. Infelizmente é jogada ao povo uma submúsica, porque o povo gosta muito da música popular brasileira, mas ele realmente não ouve, né? Não tem acesso mais, né? Não tem acesso, exatamente. Ô Chico, você que é engenheiro, ou melhor, você que é arquiteto. Isso. Em sua vida profissional, você é formado aqui pela nossa USP ou por outra faculdade? Infelizmente não, não digo infelizmente, estou brincando um pouquinho, mas eu digo que eu entrei na USP depois de 40 e poucos anos, né? Porque quando eu fui fazer o vestibular, eu prestei na FAU USP São Paulo, mas acabei passando em Curitiba e sou formado pela Federal de Curitiba. Pois não, você é realmente um arquiteto laureado aí na cidade, recebedor de vários e vários prêmios, e você é um cabedal em sua área, no município de Araraquara, em nossa região também. E um expert na música popular brasileira, nossa boa música. Nós desejamos ao Chico que você realmente tenha muito sucesso com seu Chega de Saudade e que você apresente tudo de bom da sua CDteca e discoteca, porque você é um exímio colecionador desse movimento chamado Bossa Nova. Fique à vontade para mais algumas considerações ou então as suas despedidas. Ô Rubens, eu volto a te agradecer esses elogios, não mereço tanto. Eu sou, antes de mais nada, um fã da música popular brasileira, né? E mais especificamente da Bossa Nova. E vou falar no ar o seguinte: você é um dos meus inspiradores. Quando você era da Araraquara Repórter, a voz sonora das esplanadas. Da família Mariottini em Araraquara. Exatamente, você que fazia programação, você que falava, fazia programação junto com Adilson João Telaroli, Valdir, Wagner Piccolo, enfim, Dorival Falcone, enfim, todos uns radialistas que surgiram ali, depois foram para as rádios, Rádio Cultura. Você tinha programa na rádio, se não me engano, na Rádio Morada do Sol. Sem dúvida. Enfim, eu devo isso também a você, e não é confete, não, é uma realidade. Eu sempre gostei do rádio e vocês é que provocaram essa vontade e tive um imenso prazer. Quero agradecer também de público o Edmilson Luquezzi aí pela oportunidade que ele me deu para fazer esse programa sobre a música popular brasileira. É o Edmilson. Assim como você faz, é? O Edmilson é jornalista formado e também o nosso diretor aqui da Rádio USP de São Carlos. Exato. Ele que é uma pessoa que realmente tem assim um feeling muito grande, descobrindo você e trazendo você para a nossa emissora para apresentar com muito charme, com muito conhecimento e bem à vontade o nosso Chega de Saudade. Já estou dizendo o nosso, porque a cidade toda está admirando o seu trabalho, Chico. Ô Rubens, muito obrigado. Eu agradeço a você e a todos os ouvintes do seu programa e da Rádio USP, do Coreto aí, sensacional. E muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e somos colegas novamente. Sem dúvida. Um abraço a ti, muito obrigado pela participação nesta manhã em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Tudo de bom, Chico. Obrigado para você, um abraço para todos aí. É, mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos sim, mas antes, se você quiser participar, note aí. Você pode nos enviar uma cartinha colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566, 590. Nesta manhã, desfilando garbosamente em nossa passarela, em nosso coreto imaginário, atendendo ao senhor Haroldo Caetano de Sépulo, ele que reside aqui em São Carlos, Francisco Carlos, em adaptação do Haroldo Lobo por nosso idioma, arranjo do Zacarias, Aventureira, sucesso dos anos 50. Yvon Cury, quanto talento, quanta saudade, ele que nasceu na cidade mineira de Caxambu, ele que era funcionário da Paner do Brasil, ele que começou a cantar nos ritmos da Paner, pela Rádio Nacional. Yvon Cury, em arranjo do Geira Morim, com os músicos do Lírio Panicali, Baião das Velhas Cantigas. Ainda, para o nosso gentil ouvinte, senhor Haroldo Caetano de Sépulo, residente em São Carlos, o titio Silvio Caldas. Dá um show nesta melodia do pianista, musicista, um dos mais elegantes em sua época lá no Rio de Janeiro, o Custódio Mesquita, que foi namorado da Carmen Miranda, em arranjo do Radamés. Silvio Caldas canta O Peão. Já não te vejo deslumbrante como outrora, já não te sinto luz do meu encantamento. Com a cerimônia que te chamo de senhora, tu podes ver que já findou meu sentimento. Já fui mendigo do teu riso e do teu beijo, tive migalhas de esperança e carinho, mas dominei o que tu foste em meu desejo. Felizmente agora eu vejo que é melhor viver sozinho. A noite passa, depois vem a alvorada, de ti não sei mais nada, nem mais sei quem tu és. Aventureira, magoaste a vida inteira de quem era feliz junto aos teus pés. Desesperado, segui o meu caminho,